unindo forças. Vamos todos juntos, unindo forças, caminhando numa só direção. Só canção. Vem ser feliz, amar, compartilhar o sonho lindo de viver. É tempo de plantar a esperança e deixar a criança colher. O futuro a gente faz agora, unindo forças com você. Vem ser feliz, amar, compartilhar o sonho lindo de viver. É e deixar a criança colher. O futuro a gente faz agora, unindo forças com você. Larissa FM, unindo forças com você. Vai.